Hoje, quase, penso eu, que passaria desapercebido de quase todos nós a data de hoje. Não é uma data ligada ao calendário do país, do mundo, mas é uma data ligada ao calendário do Reino de Deus. Alguém lembra um fato importantíssimo ocorrido no dia de hoje com Jesus? Não é Natal e não é Páscoa, isso vocês sabem, né? Não é Natal nem Páscoa. Tem um outro fato, não é a ressurreição. E ainda não é o Pentecostes, então estou dando a pista. A ascensão do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi elevado ao céu, essa data passa um tanto desapercebida. Mas ela é extremamente significativa, porque, no meu ver, é como que um selo de autenticação. Este é meu filho, ele veio do céu e ao céu voltou. Vamos lá, finalzinho do Evangelho de Lucas. Essas datas significativas, irmãos, da Igreja de Cristo, eu quero sempre motivá-los a não deixarem elas caírem no esquecimento. Porque daqui um pouco a gente vai perdendo as nossas raízes. Nós não devemos perder nossas raízes, que são no Senhor, são no Evangelho. Lucas, as últimas palavras de Lucas, lá no capítulo 24, versículo 50. 24, 50. Acharam? Diz assim. Então Jesus os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Agora um pouquinho adiante, vamos ao início do livro de Atos. Capítulo 1, verso 6. Atos, um pouquinho adiante. 1:6, novamente, é Lucas que registra a ascensão, a subida do Senhor ao céu. Diz ali, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo, esta época, em que tu vais restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém, irmãos? Amém. Talvez a gente fale desse assunto uma vez por ano, da ascensão do Senhor. Mas percebam, eu disse já no início, de onde veio o Senhor? Do céu, e ele veio, e na noite que o Senhor nasceu, diz ali na palavra de Deus que aquele ambiente estava cheio de anjos. Era um ambiente super simples. Se fosse hoje, nós diríamos um ambiente inadequado para nascer uma criança. Um ambiente que não tinha esterilização, não tinha toda a higiene necessária, mas ali estava a glória de Deus quando nasceu aquela criança. Esse homem entrou no mundo cheio da glória. Ele sai do mundo cheio da glória de Deus. Então, tudo que ele disse é como que uma confirmação. Ele disse muitas vezes, João é o que mais relatou, eu vim do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não vim por minha conta, mas eu vim porque o Pai me enviou. E assim muitas vezes o Senhor mostrava o forte relacionamento dele com o Pai. Esse homem que veio do céu Ele não podia terminar a sua história como uma história de como a nossa, por exemplo. Nós viemos de onde? A Bíblia diz lá no primeiro capítulo, do pó nós fomos formados e ao pó nós vamos voltar. Esse é o ciclo natural nosso, estou falando fisicamente. E agora o Senhor Jesus, ele veio do céu e ao céu teve que voltar. O que confirma nossa humanidade absoluta é que viemos do pó e ao pó voltaremos. E o que confirma, vamos dizer, a divindade de Jesus, veio do céu e ao céu voltou. Captaram isso aqui, irmãos? Agora, ele leva os discípulos dele para uma cidadezinha ali do lado de Jerusalém, leva para Betânia. Esses homens estão ali, é o último assunto que eles vão falar. Olha como o Senhor Jesus agiu. Qual foi o primeiro assunto que Jesus falou aos discípulos? Marcos 1, 15 e 16. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está chegando. Não foi o primeiro assunto? O reino de Deus. Agora, qual é o último assunto? Você viu em Atos 1, 6. Estavam reunidos e perguntaram, Senhor, vai ser essa época agora que o Senhor vai restaurar Israel? Qual é o último assunto que eles estão falando em Betânia? Não é o reino de Deus. Perceba o coração, o centro, o miolo de tudo que Jesus veio fazer na terra era trazer no nosso meio o reino de Deus. E quando você se converte, o reino de Deus entrou em ti. Valores eternos, você começa a ir assimilar, você consegue entender coisas grandiosas. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não entendo. Gente com ótima inteligência, ótimo intelecto, eu não entendo como é que alguém é cristão. Não dá para entender com a razão mesmo. Não dá para ir lá e alguém explica como se fosse uma fórmula de matemática, uma forma de química ou de física, e a gente entende, não é assim. Porque para ser cristão, tem que ter um contato direto com Deus. Até pessoas que às vezes não estão procurando e Deus se revela para elas. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo, antes de ser o Paulo, ele era o Saulo, e ele perseguia, maltratava, até participou de assassinatos a cristãos. E um dia o Senhor apareceu a ele. Estão lembrados? Ele não estava procurando o Senhor, ele estava perseguindo os filhos do Senhor. E o Senhor se revela. Quando a gente se converte, não é quando tem esse toque, ou vamos dizer, esse como que o céu se abriu. Essa semana conversei com umas pessoas, quem ouviu o rádio, e a gente teve conversas no microfone e acho que as melhores foram fora do microfone. E aí uma pessoa muito estudada estava lá, da área da psicologia, um acadêmico e tudo mais. E o assunto que nós estávamos falando, ele me disse na saída, a gente conversando nos corredores, pastor, eu nunca vi ninguém reverter da situação em que está, do assunto que estávamos falando. Eu nunca vi ninguém mudar. O assunto era a questão toda que está o Brasil conversando sobre a questão da homossexualidade. Dá para reverter? Não dá para reverter? E esse estudioso me disse, eu nunca vi. E eu pude lhe dar o testemunho e dizer, eu já vi. Eu já vi. Mas não é só a questão da homossexualidade. Uma pessoa hétero, que está andando no pecado, ela só vai mudar se tiver um toque com Deus também. Não é esse toque do sobrenatural? Um moço, uma moça que anda em fornicação, anda transando aí com quem ela quer, fora do casamento, ela só vai mudar se tiver um contato com Deus. O jornalista chegou a me perguntar no ar, escuta, mas é possível? É. É possível mudar? Claro que é. Quando a gente tem um toque de Deus, é como se uma pessoa estivesse andando no escuro e de repente clicou no lugar certo e a luz ligou. Como foi que você mudou? Ele mudou e não mudou tudo ainda, né? Porque é um processo a vida inteira, não é assim? Você, mas quando começou esse processo de transformação na sua vida? Não foi quando acendeu a luz? E quando a gente está no escuro e acende a luz é muito forte. Mesmo de manhã, quando a gente acorda e acende a luz, ou de madrugada, não é? É claro demais. Então a gente tem que colocar um pouco a mão nos olhos para quebrar a luz um pouco. Quando a gente conhece o Senhor, a luz do Senhor, as verdades do Senhor, às vezes parece que até meio nos machucam. E você coloca um pouquinho para poder começar a entender tudo o que está acontecendo. É um contato com o sobrenatural. E quando a gente se encontra com o sobrenatural, ou alguns dizem com o transcendente, com aquilo que há do outro lado, então começa um processo de mudança dentro de nós. E aí realmente alguém não consegue explicar. Quando você se converteu e começou esse processo, pode ser que teu pai e tua mãe não entenderam bem o que estava acontecendo. Ou vocês mais velhos, os filhos, o que é isso, mãe? Talvez eles não entenderam o que estava acontecendo, mas era um processo de Deus. O Senhor Jesus, ele também aqui está num processo agora de uma nova fase. Ele está indo para o céu, irmãos. Jesus fez tudo e percorreu todo o caminho que nós vamos percorrer. Só que nós não viemos do céu, com a diferença dele. Mas a trajetória que o Senhor fez agora como humano é a mesma trajetória que nós vamos fazer, ir para o céu. Tu acredita que tu vai para o céu? Tu acredita ou não? E que tem um céu nos esperando. Por isso, quando a pessoa está enraizada demais nesse mundo, irmãos, ela faz de tudo para ficar aqui. Ela chega, faz de tudo para adquirir, para se proteger, para cuidar do seu futuro. Ela se apega. Eu diria, essas pessoas não creem que existe um céu lhes esperando. Ainda que professem com a boca. Mas eu não acredito que elas têm certeza disso. Claro que nós queremos prosperar, nós queremos melhorar. Mas tudo tem um limite. E o nosso coração, meus irmãos, o nosso coração tem que estar em Deus. Tu acredita também nisso? E tu quer isso? Você tem que trabalhar, você se esforça, você luta. Mas o teu coração tem que estar em Deus. Essa semana, conversando com alguém, a pessoa me disse, eu não sei se Deus me pedisse alguma coisa muito importante para mim, se eu daria. Ah, uma boa colocação, acho que foi honesto. Porque às vezes a gente, vocês conhecem aquele hino antigo? Os mais velhos vão lembrar aí, ó. Quando eu, aquele, tudo entregarei, lembram? Tudo deixarei, sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. A gente cantava e é lindo o hino. Mas quantos de nós, de fato, entregariam o que o Senhor pede? Eu não estou dizendo entregar para um pilantra que está pedindo as nossas coisas, não. Entenderam o que eu estou falando, né? Mas se o Senhor aparecesse para ti, numa visão, ali o Senhor mesmo chegou na tua frente, como apareceu a Paulo. O quanto nosso coração estaria desprendido a entregar. Um filho disse para uma mãe há um tempo atrás, mãe, eu quero ser missionário lá entre os muçulmanos. Lá onde eles matam. Alguns países mais radicais matam todas as possibilidades de cristão. E a mãe disse, filho, tu tá louco? Acho que qualquer mãe ia dizer isso, né? Se tu disser que vai ser missionário no Irã, se alguém aqui quiser ir, compre passagem só de ida. Porque de lá do Irã em diante é para o céu. Eu estou falando sério, vocês sabiam disso? E alguns outros países mais radicais, onde o cristianismo é proibido, é aniquilado. De repente, se Deus pede um filho nosso, para alguma tarefa que ele escolheu, eu não sei o quanto nós, mães e pais, estamos felizes com essa dita convocação ou chamada. Veja uma coisa que para mim, nessa ascensão aqui, irmãos, do Senhor, foi tremendamente significativo. Quando o Senhor estava falando do reino de Deus, e os apóstolos já pensavam, ah, o Senhor veio implantar, já que ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele vai vencer os romanos também. Porque os romanos mandavam lá e tiravam pesados impostos. O Senhor vai estabelecer o governo dele e nós vamos mandar embora o Pilatos, que era o governador, era o representante de Roma, e nós vamos implantando de lugar em lugar uma área geográfica e política nossa. É isso que estava na cabeça dos apóstolos. Senhor, quando é que tu vais implantar o teu reino? Era uma cabeça, claro, eles ainda estavam aprendendo coisas espirituais, eles ainda não estavam maduros. E o Senhor diz, ah, quanto ao tempo, isso não vou falar disso agora. Mas eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. E quando eu enviar o Espírito Santo, vocês vão espalhar o meu reino. Mas era um governo, na verdade, irmãos, não geográfico, não político. Mas era um governo espiritual. E o Senhor, sabe, o reino de Deus não tem fronteiras. Se fosse uma área geográfica, teria fronteiras. Os discípulos estavam entendendo ainda tudo aquilo. E o Senhor foi subindo, subindo, subindo. Olha só, aqui diz uma nuvem. Mas sempre que na Bíblia aparecia a questão da nuvem, era a presença de Deus que estava naquele lugar. No Antigo Testamento, quando eles inauguraram o tabernáculo, aquela tenda, veio a nuvem. Quando inauguraram o templo ali de tijolos e de ouro, veio a nuvem. Era uma manifestação da presença de Deus. E agora, quando o Senhor está indo embora desse mundo, veio a nuvem. Irmãos, que a gente possa passar nossa vida aqui, debaixo e dentro da nuvem. Entenderam? Dentro da glória, vivendo com o Senhor, e o dia que nós morrermos, pode vir a nuvem, então, e diz, a nuvem que eu diz a presença de Deus, e nos levar. Eu já vi muita gente morrer, já acompanhei pessoas até o último suspiro. Eu acho que é muito bom, se você pode um dia acompanhar pessoas, isso é significativo, ajudá-las a partir em paz. A deixar esse mundo e ir para o mundo de Deus, mas, pegando essa linguagem, carregado pela nuvem. Sei de gente que morreu em desespero, em pavor terrível, angústias, e ainda dizendo de seres feios, horríveis, vindo me buscar. De repente um ateu vai dizer, ah, pastor, eu não acredito nisso aí. Não precisa acreditar. Mas que é verdade, é. Não tinha um negócio aí em espanhol, que não acredito em bruxa, mas que elas existem, existem? Tem, né, um negocinho aí, né? Tem gente que não acredita em Deus. No final do programa da rádio, foi na segunda-feira, né? O moço que tinha opinião muito diferente da nossa, e no fora do ar ele me disse, oh, pastor, eu não acredito em Deus. Só, eu acredito. Nós não vamos brigar por isso. Terminado o programa, eu fui dar um abraço nele. Pessoa que pensa ausa ao avesso de nós. Mas nós não podemos ter um milímetro de ódio, de nada disso. Nós temos que mostrar o amor de Deus. Fui dar um abraço, chamei ele pelo nome. E eu quero te dizer, fulano, que Deus te ama. Eu sei que tu não crê, mas isso não muda nada, porque ele continua te amando igual. A pessoa pode dizer, eu não creio, não interessa. Não muda em nada o amor de Deus, e não pode mudar nem o nosso amor por ela. Entenderam, irmãos? Se eu digo, alguém, eu não acredito que exista um Deus, e eu lhe disse ainda, não há nenhuma religião do mundo, olha, eu já estudei um bocado de religiões, que dá a dignidade que o cristianismo dá para as pessoas. Nenhuma religião do mundo dá essa dignidade. Pensa um pouco nas religiões não cristãs que você conhece. Qual a que honra o ser humano? Qual a que dá dignidade? Qual a que preserva o ser humano? Dá liberdade para o ser humano? Restaura o ser humano? Não tem nenhuma que faça nos moldes do cristianismo. Inclusive, eu disse para o moço, Essa liberdade que nós temos de discutir opiniões aqui, e no caso a opinião tua, em outros países geraria a morte. Lá no país do amigo do ex-presidente Lula, sabem de quem eu estou falando? Ele veio lá do Irã, lá é forca. Eu disse para o nosso amigo que estava debatendo comigo. Lá tu já não existiria, tu só pode debater, tu só pode discutir publicamente e em liberdade, porque isso é um princípio do cristianismo. Liberdade é um princípio do cristianismo, você sabia? Deus nos fez tão livres, até livre para fazer o mal. Adão e Eva não eram livres? Até livre para pecar, Deus disse não pequem, mas eles ainda tinham liberdade de pecar. Eu chamo isso a perigosa liberdade. Mas eu ainda prefiro assim do que nos serem tiradas todas as liberdades. O que você acha? Não é melhor assim? Nós temos liberdade para fazer as coisas certas. Ou para cair nos erros. Mas nós continuamos tendo a liberdade. Deus nos fez com liberdade. E toda vez que liberdade é tirada do ser humano, dá coisa errada. Pois aqui, irmãos, voltando a essa palavra. O Senhor foi levado, então, na nuvem. Ele sobe envolto de glória. Não sei se... Acho que a gente não consegue imaginar o que estava acontecendo ali em Betânia. Betânia sempre foi um lugar de grandes acontecimentos. No Evangelho, nas histórias de Jesus, o que é que você lembra de Betânia? Tinha uma família que Jesus se hospedava quando Jesus vinha do interior, porque a Galiléia era interior, né? Betânia era um bairro, tipo um bairro de Jerusalém. Quem é que morava lá, estão lembrados? Lázaro e as irmãs dele, Marta e Maria. Sempre se hospedava lá, amicíssimo deles. Um dia, Lázaro morreu. Lembra? E o Senhor Jesus o ressuscitou em Betânia. Depois de 4 dias. Morto. A glória de Deus não tem outra explicação, gente. Não tem outra maneira, senão um milagre tremendo. Depois de 4 dias cheirando mal. E o Senhor o ressuscitou. Lá naquele lugar, lá em Betânia, também na mesma casa desta família, uma delas, uma das irmãs, derramou um perfume caríssimo. Mas caríssimo mesmo. Referente a 300 dias de serviço. Quando uma das irmãs aí compra um perfume de 300, 400, ou vai dar para sua mãe agora, porque ela merece, viu? Muito mais, não merece mais. 400, isso aí é baratinho. Não é pelo valor, é pelo significado dela. A gente, um perfume caro. E às vezes é caro mesmo. Mas quanto dá 300 dias de serviço? Ajuda-se uma senhora faxineira aí que limpa uma casa grande, está cobrando em torno de 100, né? 300 dias deu quanto? Os matemáticos, rápido, me ajude. 30 mil? 30 mil, olha, é isso aí, Vera. 30 mil. A Vera é boa de cabeça. Pois, não só pela matemática, tá, Vera? Vai, 30 mil reais ela derramou ali, gente. Logo veio uma pessoa e disse, que desperdício, não foi? Quem é o cara que disse que desperdício? Ah, o que se enforcou depois, o traidor, ele não conseguia ver generosidade ao extremo, ele era um ganancioso. Quando ele viu aquilo lá na casa de Lázaro, Maria e Marta, ele criticou aquela ação, porque ele queria pegar aquele dinheiro para ele. Pois lá Jesus foi abençoado. Vocês vejam Betânia, um lugar de tanta coisa. Eu creio que nesse momento aqui, estavam os melhores amigos do Senhor. Os 12. E eu creio também que ali estava Lázaro, que ali estava Marta, que ali estava Maria, e devia ter mais algumas pessoas que o Senhor queria que vissem quando ele subisse ao céu. E ele foi indo, e diz ali em Lucas que o Senhor os abençoou, O Senhor deu a missão para eles ganhar o mundo, para serem também cheios do Espírito Santo. Isso nós vamos falar daqui uns dias, Pentecostes daqui 10 dias. Nós vamos ter uma semana especial. E agora, veja qual podia ser o sentimento dos apóstolos. Ai, nosso Senhor foi embora, perdemos tudo agora. Seria assim como perdemos nosso Pai. Qual foi o sentimento dos apóstolos? Diz que aqueles homens, ou aquele grupo todo ali, ficou tão alegre, jubilando. Jubilar é mais que sorrir, viu? Jubilar é ficar dando glória a Deus, aleluia, pulando, festejando que o Senhor foi para o céu. Realmente, realmente Ele era quem disse que era. Ele era o Messias, Ele era o Filho de Deus, Ele veio do céu, voltou para o céu. Tudo isso se confirmou nesse dia. Era normal que alguém chorasse, não, que alguém lamentasse, que alguém entendesse aquele evento como perda. Mas eles entenderam a vitória do nosso Senhor, o próprio Pai, a glória veio buscá-lo. Lembra que Elias foi ao céu sem morrer? Mas com uma diferença. O Elias foi buscado por uma carruagem de fogo. Cavalos e carruagem, lembra? O Senhor Jesus não precisava de carruagem. Porque Ele próprio sabia o caminho. O Elias não sabia esse caminho aí. Ele precisava que um motorista de carruagem, um cocheiro, precisava guiar, um cocheiro divino, precisava guiar a carruagem. O Senhor não precisava de carruagem, porque Ele veio de lá e quem veio de lá sabe o caminho como voltar também. A mesma glória que o trouxe, a mesma glória o levou. É isso que está acontecendo nesse dia. E os discípulos, felizes, felizes da vida, ao ver aquele momento. E vocês observaram que entrou anjos de novo na jogada aqui no verso 11. Varões galileus. Por que vocês estão olhando para cima? Ah, uma pergunta difícil essa dos anjos. Teria como olhar para outro lugar? Viram aquela beleza toda, aquele fato todo, o próprio Senhor, e aquela nuvem luminosa. E eles estão ali, assim, de boca aberta e embasbacados, olhando, e se fosse no Facebook, eles iam dizer, estão curtindo, não é? Porque depois de curtir, eles compartilharam, tá, irmãos? Foi ou não foi? Vocês gostaram dessa, né? Eles estão ali. Estão ali, eu acho que eles passariam ali o dia inteiro. Mas que momento glorioso esse! Aconteceu uma coisa parecida uma vez com Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando na transfiguração do Senhor, a glória de Deus também veio naquela montanha. E eles ficaram, especialmente o Senhor, luminoso. As roupas luminosas. E o Pedro já correu, Senhor, vamos fazer tendas aqui. Tudo aquilo era muito bom. Sabe, quando a gente está experimentando algo de Deus, seja lá na sua casa, seja aqui na igreja, ou qualquer outro ambiente, ou um dia você se retira, vai numa montanha, vai num mato orar, vai lá na praia orar, e aquilo tudo está tão bom, e você diz, ah, eu nem tenho vontade de voltar para a cidade. Às vezes não dá isso, a gente voltar para esse trânsito, para essa loucura toda que a gente corre. Eles estavam ali, curtindo tudo aquilo. Agora eles estão aqui de novo. E o Senhor foi subindo, e eu me parece, irmãos, eu quero exagerar um pouco, parece que os anjos, e a sacode, acordem, o que está acontecendo? Vocês não conseguem tirar os olhos lá de cima. Que jeito tirar os olhos de lá, se afinal a glória tomou o nosso Senhor. Eles vão para casa, e depois vão para o templo todos os dias. Eles vão, na verdade, vão sem um pingo de tristeza, sem um pingo daquele sentimento de luto. Perdemos o Senhor. Pelo contrário, enquanto o Senhor subia, eles adoravam. E ficaram, diz aqui, ó, tomados de júbilo. Alegria toda que tudo que o Senhor disse, tudo agora está confirmado na ascensão, nesta suba gloriosa. Os homens estavam olhando, mas tinham que ir embora. Não dava para passar a vida inteira ali agora olhando para cima. Porque afinal, tinha muita gente necessitada, precisando ouvir o evangelho. E esses agora eram os portadores da mensagem que ia transformar o mundo. Mesma mensagem que o Senhor deu para nós também. Amém, meus irmãos? A ascensão tem esse significado, sim, glorioso. E ao mesmo tempo diz aqui, como é que o Senhor vai voltar? Ele subiu na glória, nessa nuvem de glória, e Ele vai voltar numa nuvem de glória. O Senhor vai voltar. Eu disse já duas vezes nos últimos dias, eu acho que tu concorda comigo, esse mundo, a nossa sociedade, está esperneando, está relutando, está angustiada, como alguém que está morrendo e não consegue morrer. Não sei se tu sente que o mundo está com essa... O mundo está em dor, está em sofrimento terrível. E a igreja está posta aqui no mundo para ajudar o mundo a conhecer o Senhor. Para não morrer sem o Senhor. A gente fala, pastor, nós aqui já estamos salvos. Amém. Se você já está salvo, eu estou salvo. Glória a Deus. Mas nós não podemos ficar agora só curtindo o evangelho. Nós temos que levar o evangelho para as outras pessoas. A ascensão, no dia da ascensão, o Senhor deu um serviço para a igreja, não deu? Vocês precisam estar cheios do Espírito Santo e vão e leve o reino de Deus adiante. A ascensão confirma toda a história de Jesus. Confirma as suas palavras, que tudo era verdadeiro. Mas também é um dia que ganhamos serviço da parte de Deus. E no Pentecostes ganhamos não só a tarefa, daí ganhamos também o poder para fazer o serviço, para fazer a missão. Daqui uns dias nós vamos falar desse assunto. Essas datas nós queremos deixá-las bem marcadas nas nossas vidas, porque elas são tremendamente significativas. Encerro essa palavra, meus irmãos, com esse tom. Era um tom de alegria. Eles estavam jubilando. E com o tom de esperança. Nenhum tom de luto. Era um tom de esperança. E é por aí que nós vamos indo. Não é na alegria e na esperança. Está tudo resolvido na nossa vida? Não está, não. Mas nós não temos um pingo de dúvida. Que a mão do Senhor vai nos guiar. Sempre. E no dia que nós morrermos. Senhor, manda a tua glória me buscar. A tua presença. Vem o Senhor mesmo me buscar. É por aí, irmãos. É por aí que nós vamos. Eu quero viver muito. Se Deus me der graça, eu quero chegar aos 80, 90, 100. Ele que sabe. Mas cada dia da minha vida eu quero usar para a glória de Deus. Cada dia da... Isso acho que você tem que ter no seu coração também. Cada dia da minha vida, Deus. Eu quero honrar o Senhor. Cada dia da minha vida eu quero poder ajudar alguém. Seja pela minha palavra, seja pela minha atitude, eu quero ajudar alguém, Senhor, a conhecer o Senhor. Cada dia da minha vida, Senhor, eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito. A gente está ligado, Espírito Santo, para onde é o caminho agora? Nós não sabemos, irmãos. Nós, por nós próprios, não podemos ir para o céu, nós não sabemos o caminho, igual Elias não sabia o caminho. Mas uma coisa nós já sabemos, que não vai ser carruagem de fogo nos buscar. E nem vai ser cavalo, cavalos divinos. Eu tenho certeza que será o próprio Senhor que vem nos buscar. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui está dito que Ele próprio virá nessa nuvem de glória para chamar a igreja. E como eu dizia, que o mundo está agonizando. Eu tenho um sentimento que as coisas vão crescer muito rapidamente para o mal. Nós estamos vendo o ritmo, não estamos vendo o ritmo? O que acontecia talvez levava 50 anos para acontecer anos passados, parece estar acontecendo em 5 agora. Não é só tecnologia. Maldade, tudo que é coisa ruim, está crescendo muito rápido. E a igreja do Senhor, uma hora dessas vai sair desse mundo. O Senhor vem buscá-la. Uma hora dessas, irmão, nós vamos desaparecer desse mundo. E já tem um discurso planejado por quem não crê em Deus, que diz que os crentes vão ser buscados por extraterrestre. Vão mesmo. Vão mesmo. O Senhor, no momento, está fora da terra, não está? Hein? Vai ser um extraterrestre, mas é o Senhor Jesus. Não é esse negócio que estão inventando por aí, não. Já tem um discurso bolado, sabiam? Porque qualquer hora dessa nós vamos desaparecer desse mundo. Eu quero subir. Assim como o Senhor subiu, irmãos. Eu quero subir. O casal que vai casar está ali, né? O Clayton. Está aí o Clayton. Eles acham que vão dizer, Senhor, pode voltar, mas volta segunda-feira, Senhor. Deixa nós casar primeiro no sábado. Tá bom? Ei, irmão. Não, o Senhor pode voltar antes que afinal. A vinda do Senhor e a comunhão com o Senhor. É melhor que a melhor coisa da terra. A melhor coisa da terra é casamento. Mas a vinda do Senhor é melhor que a melhor coisa da terra. Ai, como é bom saber isso tudo que nós estamos falando hoje à noite. Não é, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos falar com o Senhor?